Solo no 8, no 7, posicionamento no 2. Autorizado, chama para o táxi. Chama para o táxi. Trato Guarulhos, Cujino Tráfico, Salvador, boa noite, Altan 3399, informação ECO. Autorização Guarulhos, pronto para cópia. 3399, autorizado Guarulhos, nível 360, via Upper Zulu 16. Saída da EL, Leda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 119.8, aciona 5141 no cotejo. Autorizado Guarulhos 360, Upper Zulu 16, decola da 10, primeira curva direita, da EL Leda Bridge. 198 é o controle e 5141 transponde, é o TAN 3399. Cotejamento correto, chama para pushback sonamento. Chama para o TAN 3399. Salvador, gol 9051, portão 11 para pushback sonamento. 9051, devido às obras na remota, não irá realizar o pushback, não irá acionar nessa posição. Irá fazer o pushback, será tratorado até através do 8. No 8 aciona, após segue a vetora Falominha até através do 612, no através do 612 nos chama para o táxi. A infraero já está orientada sobre esse procedimento de saída, então está autorizado a executar e chame no através do 612 para o táxi. Então autorizado o pushback, acionamento através do 8 e vai reportar para o táxi no 612, eu vou 9054. Correto. Gente, 165, altímetro 10 no 1, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 18, sinal 95, bom voo. Prossiga. Gentileza, você informa a clareza de comunicação? Clareza, sim. Grato, bom dia. Oi, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Bom, no 8 no 7, ciente, a linha decola no 0, vento 070 graus, 0612 de nós. Decola no 0, 8 no 7. No 8 no 7, decolou e 53, chame o controle 1998. 198, boa. Boa noite. No 8 no 7, Dialer da Bridge, boa. 1897, contato radar, cabeça 360, Leda da presença. 360, é isso? Controle 1897, 6, aí? Afirmo, pelo menos segundo o documento que temos aqui, vai seguir a viatura follow me até através do 612. Mas tratorando pode ser por meios próprios? Por meios próprios, seguindo a viatura. Ah, ok, tá bom então, obrigado. Voador Gol 9051, está pronto através do 8. Gente, já tem a viatura? Aguardando a viatura, Gol 9051. Ok, vamos verificar com 7 operações. Gol 340. 340, registro 89. Salvador, Delta 3399, para o pushback, será um método 062. Gente, aguarda, 3399. Aguarda, Delta 3399. poderia confirmar 905, vai vir a viatura aqui para tá? Ok, conversamos com o fiscal de pátio, dispensou a necessidade de viatura, então a partida presente, táxi via Índia Alfa no ponto de espera torre 1.95, informa os dados. 1.95, me alterne 1.3325. Bom, 1.95. Fernando Galeão, voo na 0.5. Recente, no ponto de espera torre 1.95, bom voo. Obrigado,